Ambiente, bom dia. Saudação, good morning, Ramjet 6721. Brazil. 6721, number 2. Approach runway 28. Continue, approach and send by runway vacated. Altimeters 1013. Roger, 1013, as number 2 for landing. Ramjet 6721. Zona 3, Yankee, pista 28, aliás, são 32, zona 6. Solou 2-0. Agilize e libere na hotel, Pátio Militar. 291 do CIENTE, libera no hotel para o Pátio Militar. 291. Jet 6721 clear to land on runway 28. 6721, altimeter 1013, wind 270 degrees, 12 knots, clear to land on runway 28. Roger, clear to land runway 28, Jet 6721. Azul 4107, após a passagem do Boeing da Web, na curva final, Lima tem 28. Após a passagem do Web, Lima tem 28, Azul 4107. Prosseguindo a descida, Goma 754. Para 2000 pés, informe na final do LS Yankee, pista 28, Goma 754. 2000, com Moreno e LS, Goma 754, obrigado. Decolagem decolagem autorizada, 1013 no ajuste, 260 graus, 8 nós. Livre decolagem da 28 Azul 407, 1013. O Delta ciente, 17 livre. Tenha um bom dia. Estabilizou 32 no meio? Quase, senhor. Estamos só esperando o glide aqui encaixar. Ok, complete final. Chame torre 198, decimal 620. Afirmativo 118612. Obrigado, bom feriado a todos. Boa, comandante. Objeto 6771 para cópia. Para cópia 6771. Alô, Guarulhos, nível 340, aeronvia por isso que 50. Decola pista 28, curva à esquerda. Subida Gole, Eval, após Eval, voo direto Eudes. Acione 5077, o controle 19.35. 40 graus, 8 nós, autorizado pouso 28. Livre pouso 28, 3216. 4107, decolou os 24, tinha um controle, 1935, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Proteja apenas o transponder? 5577. 5077. 5077. Chame quando pronto. Preparado. S77. Quebec Serra para cópia. Pronto. Salvador Sirene, 40, decola no 7, curva à esquerda, sai no perfil da Coral, até 10 milhas após direto. Acione o transformador 0123, o controle 119.35 e a torre 118.6. Autorizado Sirene 40, decola da 17, curva na direita, da Coral, até 10 milhas, depois direto. Autonomia a bordo, confirme a autonomia. Ok, chame a torre no pátio 5 para acionamento e táxi. O 941 para 2000 pés agora, altímetro no 0 no 3, informe final do ILS, pista 28. 2000, ajuste agora no 0 no 3, vai reportar estabilizado no ILS Aquila 28, o gol 1941. Serra, boa, táxi autorizado, reporte ingresso. Mantenha a posição na delta, chame solo 121-9. Delta, após 1219, obrigado, bom feriado, senhor. Para ingresso, Silo, o que é que é? Serra, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Serra. 5-0. Olha, eu entendi que é para descer para 50, é isso? Correto, identifique, na chegada cara, desce até o 050, tá? 3834. 050 na cara, isso é 3834. Estabilizado, gol 754. Completando o final, chame agora a torre 1 no 8.6, ou no 754. 18.6, até já. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, boa tarde. Controle Salvador, prossiga. Juliette, Quebec, Kilo, tá, espera 2 passos também para a queda, nível 100, na passagem para o lançamento, nível 030. Tá com 4 notas, acionado 01954. 2, baixar travado. Gente, só confirme o POB. 04 no POB, sobe ao nível 100, informe para o lançamento, Juliette Quebec Kilo. 754. Só informe para o lançamento no nível 030, Juliette Quebec Kilo. Tomará 030 após a inscrição de nível 100. Azul 41107, chame agora o centro Recife, 1288 e alterna 1264. 288, alterna 1264, boa tarde. Salvador, bom dia, tá 3566, informação Lima. 3566, identifique, desce até o 0620, na chegada Karen, número 5 para aproximação. Sente para o 060, reduzido 250 nós, chegada Karen, estou 3566. Próximo lançamento, Papatango, Juliette Quebec Kilo. A livre lançamento, informe para a subida, Juliette Quebec Kilo. Informar a subida, Kilo. Quebec Serra, decolagem autorizada, 280 graus, 10 nós. 10 nós. Finalizou o gol na 941. Completa final, torre 118, meia dúzia, gol 941. 118, meia dúzia, gol 941. Quebec Kilo, afetou pelo lançamento, ascensão nível 100. Livre ascensão, Juliette Quebec Kilo, informe para o novo lançamento. Informará o lançamento aqui. Salvador, boa tarde, gol 941. Gol 41, ajuste no 013, cheque trem. Gente, ainda não, vai reportar baixado travado, tá longe ainda, tá 4 milhas pro externo. Gente, 941. Quebec Serra, decolados 31, controle 1935, boa viagem. Cabra. Salvador, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, direto Siri, sobe ao 040. Tá. Sim, baixado travado, gol 941. Atua no pouso autorizado, 28, 260 graus, 89, 1013 no ajuste. 7.3, livre pouso, picha 28, gol 941. Solo. Aquele Quebec Terra, um desejo caseiro. Ah. Bem. É o solo Salvador. Tá 3604 para 2000 pés, 10 no 3, o altímetro informe no ILS, pista 28. Nesse mantém 2000 pés, 1093, informarei ILS autorizado, tá 3604. E aí, tá pronto pra cópia? Tá pronto, cópia? Salvador Piauí, nível 060 até o limite da terminal, após modifica visual 065, decola da 17 com curva à direita no perfil da saída Gole. Acione 5103 e o controle 19 decimal 35, torre 18 decimal 6. confirme o Tati que está estacionado. Genero está, chame a torre da presente 118.6 para acionamento e táxi. Golfo Michael. Para pushback, acionamento LJ6771, posição 4. O 6771 está livre, puxa acionamento e chama para o táxi. Para o táxi, 6771. Mike Alpha, táxi autorizado, reposto para ingresso. Catuno, solou aos 35 esquerda, 1219. Gente, ele vai à esquerda, chamou 219, gol 941. Salvador, boa tarde, gol 941. 941, chame antes da Juliette para ingresso 41. Chamante do Juliette para ingresso 41, 941. Até 3 mil pés agora. 1-0 no 3 ao time. 3 mil com 1013, 3834. O Golo 941 vai ingressar à esquerda, Juliette. Só observar o início do táxi do 37 ao objeto. Seu portão será o 03. Gente, vai ingressar via Juliette, observar o táxi do objeto. Ingressa pelo portão 03, Golo 941. Para o táxi, o objeto 6771. POB 115, 1350, alternando com o frente. Web 6771, no táxi à direita, Índia Alfa até o ponto de espera da pista 28. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 3. É, táxi à direita, via Índia Alfa, quando ponto 186, Web 6771. Decolagem autorizada. 270 com 79. Tá. 2009. Descendo para 2000 pés. 2000 pés. Reduzindo até 3834. O Papa Romeu, o Tango Meu Juliette para São Paulo, 400. 3013, tá? 3566. Tango Romeu Juliette para São Paulo 400 será coordenado. Sultana Aerostar. Afirmativo. Ok, ciente, mantém escuta e aguarde cópia. Tango Romeu Juliette. Ciente, Tango Romeu Juliette. Uno. Ciente da Mike, aguardando autorização para Campinas. Não, chame agora a torre 198 decimal 60, TAM 3604. 198 decimal 6, TAM 3604. Por favor, pro azul 4061. Então será coordenado, 300. Obrigado, guardando. 1935, Golf, Mike Alfa. 1935, Mike Alfa. Eu tô em Salvador, boa tarde, TAM 3604. ILS 28, avistando. 3604, 23 no ajuste, confirma o trem? Ainda não baixado. Gente, repórter trem checado. Samari. Golf Mike Alpha. Contato radar, nível 0, meia dúzia 0. Vou ir na proa de Coral. Proa de Coral, Golf Mike Alpha. Fuso autorizado, 28. 260 graus com meia dúzia. Autorizado pouso na 28, tá? 3604. 3834, inicia a redução para aproximação. Aeronave da companhia à sua frente, meia dúzia de milhas com 140 de ground. Reduzindo, tá? 3834. 3566, descida autorizada agora para 2000 pés, o altímetro no 093. E reduza para 1809, informando na final do ILS, pista 28. Ciente, está 3566 reduzindo, descendo a 2000. Papá Romeu, Tango Romeu Juliette, pronto para a cópia? Afirmativo. Salvador São Paulo, Congonhas, nível 400, aerovia Otowisk 58, decolagem pista 17, com curva direita, subida gole, transição Gonza, acione 5010, o controle 119 decimal 35 e a torre 118 decimal 6, o Papá Romeu, Tango Romeu Juliette. Tem, está autorizado para São Paulo, Congonhas, 400, pelo Uberwisk 58, a pista é 17, após decolagem, curva direita. A subida é a gole, transição Gonza, transponder 5010, chamará o controle 11935, o torre 1186, o Tango Mejilete. Chame a torre 186 para acionamento e táxi. Chama na torre para acionamento 1186, o Tango Mejilete. Salvador, você tem autorização do azul 4061, pronto para puxar acionamento no rádio. Afirmativo, ia chamar já para o pushback, tá pronto com a pena. Ia chamar para a cópia, já tá pronto? Firmo. Ok, o 4061 já está autorizado para o estacionamento portão 9, conforme Campinas, nível de voo 300, aerovia Peruísque 58. Pista 28 com curva esquerda, subida gole, transição Gonza, controle 119 decimal 35 e o transponder 5104 pro azul 4061. Cruzado Campinas 300 a 358, pista 28 com curva à esquerda, saída é agora em 11, controle 1935, transponder 5104, iniciando o push no portão 9. Muito obrigado. Chame pelo táxi. Bem. Baixado e travado. Zero graus, 89.013 no ajuste, autorizado pouso na 28. Livre pouso 28, 3834. Qual horário de calço fora? Aos 1.618. Está um pouco cedo, não tem o seu plano no sistema não. Quando ele estiver aqui a gente coordena. Qual nível para Fortaleza? 310, senhor. Pronto, 310 será coordenado quando o plano aparecer. Provável saída Momo, transição Frote. Afirmativa, agradece a colaboração. Provável saída Momo Frote, só confirmando a mensagem do ATIS. Últimos 90 metros da pista 28, praticável. Confere. Obrigado. 3604 na Eco aguardando. Boa tarde. Minha amiga, boa tarde. 1620, copiado. Direto que é daquilo, pronto para o lançamento. Ciente, tá 35661012. Torre Salvador, web 6771, tá pronto, tá ligado no 28. Assim, para a torre? É, web 6771, tá pronto, não. Na 28 enquanto você. 6771, ciente, Marcelo.028. Aguarde cópia. Ok, ciência. 3834, mantenha a posição na Eco e chame solo no 219. Eco 219. 3566, cheque trem, 270 graus, 79, pouso autorizado, 28. Baixar travado, livre pouso 283566. Webjet tá visual com o 320 da TAN na final da 28? Visual, 771. Após passar a estrada que pousa, ali mantém. Caminhante da Juliette, para ingresso no pátio. Alfa da Juliette. Para o táxi, o azul 4061-105 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna com o Finch. 4061 no livre táxi, contorna o pátio 1, táxi à direita, pátio 3, quilo, alfa, até o ponto de espera da 28. Ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6, ajustado 1013, padrão, bom dia, bom voo. E a pátio 3, quilo alfa, ponto de espera da 28, 1186, azul 4061. Cabo chegada, cara, ciente da Mike, descida 050, gol 924. São Romeu, Tango Brasileiro. São Romeu, Juliette, prossiga. Por gentileza, senhor, poderia informar a direção e intensidade do vento para a decolagem na 17? Momento direção 270, velocidade das nós. Gente, grato, tá mandando bem. Tá pronto pra cópia? Liga o acionamento, autorizado ao destino, Serra Novembro, Delta Victor, 065. Decola do 17, curva direita, inicialmente restrito, 1 no pés, no corredor.